Controle Salvador, boa tarde, Xena 6259. Xena 6259, contato radar na decolagem, subou 3620, após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda Bridge. Ok, após 2000, direto Leda Bridge, 6259. 3560. Uma escuta? Prossiga, senhor. Poderia informar se o destino seria Guarulhos? Negativo, a gente prossegue pro Galeão. É levado instante, então. Nós vamos, estamos verificando aqui, ver se seu plano chega. Assim que souber alguma informação sobre seu DLA, passe por favor. Com certeza. Está em contato com a companhia, já já do passo. Para o caso, boa no 273-18-3024-2019. Bono 273, autorizado táxi, via parte principal Índia Alfa, no posto de espera da 10, torre 1-1-8-95, CNH 1-0-2, boa viagem. Parte principal Índia Alfa, no posto de espera da 10-1-2-2-9, obrigado pelo trabalho. Pronto, Gol no 273, por Salvador, boa tarde. Boa tarde, Gol no 273, além da cola 10, vento 08, 0 graus, 10. Além da cola 10, Gol no 273. Foxtrot Lima Ciente, 500 pés, 2012. Reporte através do Parque Metropolitano de Vitória. Voltando. Chamou? Como é que o entramos em contato com a companhia e foi passado para os 2195 com a nossa DLA. Gente, nós recebemos aqui, só estamos esperando a confirmação do centro para pagar a cota, ok? Ok, estou na escuta aguardando a cota. Quatro, acena identificação, voo ITAP, desceu 50. Atenção, para voar. Itapa. Controle aéreo Delta Charlie. Como é que Delta Charlie para você? Está passando através do parque do Açúcar. Corre agora 118.95. Tá, boa camada a todos. Igualmente, bom pouso. Copiou 050, gol no 884, nível para descida. Copiou 050, gol no 884, para descida. Gol no 776, desça para 2.000 pés, 1.012 o ajuste, autorizado a sinal LS aceito para 10, reporte estabilizado. 2.012 autorizado em LS, estratégia com a estabilização. E vento 080 graus, 209. Conforme solicitado, reporte no solo do PAD 5, atente a viaturas e aeronaves e pessoas, ok? No PAD. Ali. Dois sete três, decolou de 46, chame o controle no 208. Senta o gol no 203. Decolou de 46, chame o controle no 208. Gol no 203. 208. Salvador, gol 1273, para o solo, cruza 2.000, Nadael. Para 273, contato radar no decolagem, suba ao 3.620, após 2.000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. 2.000 pés, Leda Bridge, gol 1273. R6259, chame Recife, 1233. 25, alternando 251. Recife 3325, 251, obrigado, boa noite, 259. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Alternativa Galeão. Já do táxi, via em Alfa, no ponto de cara da 10, torre 118.95, quem é 10.12, boa viagem. Via Índia Alfa, 3895.012, obrigado aí, bom dia. Torre Salvador, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossiga. Na final, por parte do aeroporto. Gente, o vento 090 graus, 15 nós. Charlie. Do Parque de Pituaçu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, chame Torre Salvador, 118.95. 285, bom pouso. Igualmente, bom pouso. Tá. Ador, meu cordial, boa noite. Esse é o Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Boa noite, Romeu Foxtrot Lima. Confirme intenções de pouso. Se autorizado, é direto 45 BTA. Gente, reporte na final do PAD 5, Romeu Foxtrot Lima. Tem condições de evitar a redução? Tem condições. Gente, reporte na final do PAD 5. Positivo, reporte na final do PAD 5, Romeu Foxtrot Lima. Salvador, gol 1940, boa tarde, ponto de terra da 10. Boa tarde, gol 1940, alinha e decola, pista 10, vento 100 graus, 12 mais. Alinha e decola da 10, gol 1940. Gente, Yankee Delta Charlie, seu solo 50, frequência livre. Foxtrot Lima, conforme solicitado, reporte no solo do pátio 5. Atente a aeronaves e pessoas no pátio, ok? Positivo, paciente. O... chamaram no solo, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, o vento 090 graus, ano meia dúzia de nós. 7, Foxtrot Lima. Sou chamador, voo no 776. Voo no 776, continue a aproximação, aguarde eixo livre. Aguarde a pista dele. Exato. Essa altura 2000, liberação de restrições, conferir 12, vai estar estabilizado. Boa noite, 84. Bono 924, decolou 52, chame o controle 1208. Bono 10, decimal 8, Bono 940, Bono Bengo. Obrigada, também. Bono 776, livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus, no 19, check trem. Trem, tá baixado, travado, confirme o vento. Vento 08, 0 graus, 139, Bono 776. 776, livre pouso, obrigado. 940, boa noite, decolado, Nadael. Bono 940, contato radar na decolagem, chegou para nível de voo 3620, após 2000, peço voo direto, Leda, após Leda, Bridge. Ok, estão curvando Leda, Leda, Bridge, Bono 940. 3, frequência livre. Leda, Port Bridge, Bono 20, decimal 8, transponder. Bono 20, decimal 8, frequência do controle, 5470, transponder. Batalhão 360, conforme rota, após Bolognese, após Esmato, após Lúcio, após Barbacena, após Protege, conforme. Colada 10, primeira curva à direita, Leda da Leda, após Bridge. 208, ao controle, 5470, no transponder. Oceanaero 63, 6201. Dael, Leda, Bridge, viu? Dael, Leda, Bridge, após a curva 10 até o SMAP e após o contato de rota. Experimento correto, após pronto para o posicionamento. Portada pronta. Bono 273, chame Recife. 13325, alterna no 25. 76, solo 55, direito no 219. Vai estar com o avião para o Botão Juliette. Vamos para o Botão Juliette, vamos para o Botão Juliette. 201 na pole position, pushback acionamento. 01 está livre, postado. Portará. Estabilizado no localizador, no dialeto Gol, por 824. Chame torre 1895, tem uma pose. 1895, obrigado. Não conseguimos contato via telefone com Recife. Coordene agora na frequência 13325 e alterna 1251 até o bom voo. 13325251, obrigado aí, até a próxima. Próximo. Pouso 10, voo 1884. Solar, Channel 6201 para o táxi, 161 a bordo, 3h39, alterna Guarulhos. companhia India e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, QNH 1092, boa viagem. 895, 62. 1776, vou observar o táxi 09 da Avianca. Após isso da mesma, vai ingressar na Juliette para a posição 04. Paulo 01, direito 219. 219, obrigado. Solo Salvador, voo 1884, Citroën. 284, táxi Alfa, Juliette, posição 02. Alfa, Juliette, para o 02. Júnior, chama 6201 no ponto 0, pronto. Chama 6201, na linha da cola, pista 10, vento 08, 0 grau, 099. Na linha da cola, 6201. Decolou 08, chame o controle 1208. 208, obrigado. Chanel 6201, boa noite. Chanel 6201, no contato do radar, suba para o nível 360. 360, pode falar, Leda, está presente? Autorizado, Leda. Falei, o Leda. Juliette? Na 6201, na chamada da Recife, frequência 1033, decimal 25. 332, já tô. confirme para o controle. Prossiga, Papa Romeo Bravo Serra Serra. Sete Bravo Serra Serra, mantenha 500 pés, o ajuste no 0 no 3. Informe seu tempo de voo. 40 minutos, senhor. Informe livrando a CTR Bravo Serra Serra. Brasília 360 autorizado, via pesolo 7, decolada 10, primeira curva direita, saída arbor, após elefa, 120 decimal 8 controle, 5512 no transponder. nível 360, copiou? Correto, pode, quando o plano está no estacionamento. Noite, TAM 3164, identifique, venha por Eduna, desça para 2000, ajuste no 013, informe do localizador. Eduna, 2000, chamará a estabilidade do localizador, TAM 3164. Alfa Romeo Bravo Sierra Serra, mantém condição de joia, apresente frequência livre para coordenação, achar para regresso. Salvador, voo com 1885, vai aqui para a Tráfego do Guarulhos, São Paulo. Boa noite, 85, boa noite. Guarulhos, copio 360. Afirmo. Boa noite, 85, Guarulhos, 3620 está autorizado. Eu ouvi até Zulu 16, até Belo Horizonte, para botar o Zulu. Pós direto Trive, pós Trive, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, com curva à direita, após decolagem na subida da El. Após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta com Zulu 16. Aciona 55 16, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, via rampa de Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após boa Bridge, após conforme nosso plano de voo, decolaremos a cifra 10, curva direita após, intercepta da El, Leda, Bridge, onde intercepta da passando o código 516 e chama o controle da luz 508. Pede, boa noite, 85, chame pronto, puxa o marcação, né? Camarada. Voltar 3858, aciona identificação, chegada a Mare, desça para o nível 050. Mare 050.